na liturgia os santos inocentes, as crianças assassinadas por Herodes. Iniciemos nossa oração e peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender o que é viver o amor de Deus, assim como o próprio Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, passaste entre nós, fazendo o bem, mostrando teu poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, na simplicidade e no serviço gratuito. Dá-me um coração de criança que te deixe guiar por tua palavra e por teu exemplo. Faça-me dócil instrumento da tua paz, da tua verdade e da tua alegria. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Ao Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A Rádio do Brasil faz o seu dia começar melhor. No ar, Alvorada Alegre. Produção e apresentação, Gilson Brito. Diversas linhas de rações da marca Puro Trato. Ali tem a ração Potro Final, tem a ração Potro Final, Potro Inicial, ração para cavalos, ração para livinos, para peixes. E aproveite a promoção em rações em 20 quilos, embalagens de 20 quilos. Tem Apolo, tem Tridogs, tem Primocão. Tem rações de 15 quilos também da Tridogs e Birbo. E também a entrega dos alivinos, hein? Amanhã. Amanhã, dia 29, é o dia da entrega dos alivinos. O Bride tem muitas mudas lá. Tem mudas diversas lá. Tem mudas para temperos também. Mudas de chá. Quem procura mudas de chá, lá tem mudas para venda. É bom ter um chazinho aí no fundo da casa, né? Quando precisar, na corrida, tem um chazinho bom aí. Bom, Farmácia Ultramed Popular continua com a promoção mês do aniversário da Ultramed Popular. Tudo é mais barato. Tem a linha de maquiagem Ricoste por apenas R$ 4,99. Perfumes importado para presentear agora no final do ano a R$ 49,90. Você pode também aproveitar e pagar em 10 vezes sem juros. Barbaridade, em 10 vezes sem juros, em até parcelar em até 10 vezes. Então compre para concorrer também os prêmios da promoção. Embalagens com meio quilo, aquela uva especial, embalagens de meio quilo a R$ 4,99. Lentilha para o fim do ano, ó, não tinha lembrado da lentilha aqui. Fim de ano, né? Fim de ano é bom comer uma lentilha, né? Então, lentilha frita e frita, meio quilo de lentilha a R$ 3,87. Nata Latelli, R$ 5,95. Sorvete Que Bom, um litro e meio. O sorvete, quem gosta de sorvete, um litro e meio, pote de um litro e meio, R$ 14,90. Tá aí a música com o nosso colega aqui, né? O Almir e o Luciano. Vamos lá. Live especial Terno de Rei, a manifestação religiosa cultural do Centro Serra. Feira, dia 6 de janeiro, a partir das 20 horas. Acompanhe pelas rádios Sobradinho AM e Jacuí FM, uma edição especial do Terno de Reis. Transmissão também pelo Facebook das rádios. Terno de Reis, dia 6 de janeiro. Apresentação Omar Stecker, Oceano do Rio Grande. Patrocínio. Fora São Jorge, Metalúrgica JM, Funilaria Oliveira. Feitaço Bebidas, Hidrataria Centro Serra.